dela. Que esse isso, é o GFDC, o alfa do... Que se foda. No escuro do escadão, no gelado do chão ou no quentinho do colchão. No quentinho do colchão, no quentinho do colchão. No gelado do chão ou no quentinho do colchão. No claro, claro do beco, no escuro do escadão. No gelado do chão ou no quentinho do colchão. Já escolheu tua localização, o resto eu faço. Se felizmente for virgem, vai perder o seu cabaço. Hoje eu te largo, se eu te roço, eu te traço. Te roço, eu te traço, eu te roço, eu te traço. Te roço, eu te traço, eu... Que se foda. Hoje eu te largo, se eu te roço, eu te traço. Te roço, eu te traço, eu te roço, eu te traço. No escuro do escadão, de lado do chão ou no cantinho do colchão. Te roça, eu te traço, eu te roça, eu te traço. Tá no meio do bico, na curva do bico, dentro da badia. No claro do bico, no escuro do escadão. Alfa do Mandela, que isso, amor, caralho. Esse é o GFDC, o Alfa do Mandela. Minha favelinha, titaco, titaco no meio do mato, na curva, no beco, canto.